Quem é, tem instinto, lealdade é compromisso. RAP, Zona Sul, sintomas do vício. Vai se envolver, vou ver, moleque é ladrão. O peso da palavra muitas vezes treme o chão. Gela o coração, às vezes lava a alma. Liberta sua mente, te livra da senzala. Inteligência não artificial, sepultarão o meu corpo, mas nunca meu ideal. Fundamental a humildade e o respeito. Fundamental não persistir no mesmo erro, é gueto. Palavra colhedora, que impõe respeito. Só no sapato, bom, daquele jeito, sujeito. Guerreiro vai ao trono de cabeça erguida. Cambaleando, tropeçando, não foge da briga. Não se intimida, tem braço forte. Sabe o que é bom com as oreadas, não se envolve. A malandragem por aqui não seca gelo. Tá ruim, mas tá bom, não entre em desespero. Na vaidade da selva, faço o meu espelho. Noite de sono perdida, resulta em olhos vermelhos. Em algum lugar a derrota amaga a boca de alguém. Felicidade todos querem, eu sei que ninguém. Nem joga pra perder. Quando as cartas são lançadas é só com você. Porque batalha diária, porque pão que morre de bala. Amanhece mais um dia, poesia recitada. Se essa rua fosse minha, eu mandava asfaltar. Pros pivetes jogar bola e pras pivetas brincar. Sempre contraria, valorizar as peças raras da favela. O extremo do sentimento das almas. Do olhar do pretinho que brilha e vê o Corinthians. Ou da mina que sonha num dia ser bailarina. Os moleques soltam pipa, na laje sou pra cima. Eu acredito nessa raça que a vitória chega um dia. Quem diria, é nós mesmo por aqui. Bate emocionar, chorar, sorrir. Gangsteria de mil grau a quem merece um sinal. Aqui no maloqueiro, agressor cerebral. Não me conhece, fala mal e nem anda comigo. Não vem de onde eu venho, nem se parece comigo.